Ontem tivemos a assinatura de um termo de cooperação técnica entre Prefeitura de Foz do Iguaçu e Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui na Terra das Cataratas, para a utilização de espaços do município para atividades práticas de alunos do curso de Medicina e outras graduações na área da saúde. A intenção da UNILA é instalar o curso de medicina ainda neste ano de 2014, fazer a seleção já de professores e alunos no segundo semestre de 2014, para que no comecinho de 2015 tenham início então as atividades letivas aqui na Terra das Cataratas. O repórter Vassi Álvaro esteve lá ontem no Hotel Foz do Iguaçu no início da noite, onde aconteceu a assinatura deste acordo. E segundo o reitor da UNILA, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, este convênio com a Prefeitura tem como objetivo principalmente facultar aos futuros alunos e professores do curso de medicina o acesso à rede pública de saúde, uma etapa imprescindível para a implantação do curso. E o reitor também, na sua entrevista aqui à reportagem CBN, destacou os ganhos trazidos por este curso para a cidade. Com a implantação do curso de medicina, Foz do Iguaçu terá todas as condições de se consolidar como um importantíssimo centro de prestação de serviços e de pesquisa e de formação de profissionais na área da saúde. Nós já temos aqui em Foz, tanto no Hospital Municipal quanto no Hospital Costa Calvão de Cante, programas de residência médica. Certamente esses programas se consolidarão, se expandirão com um curso de graduação. Outro destaque feito pelo reitor é para o fato de que o curso de medicina da UNILA terá como foco a formação do médico para atendimento na rede básica de saúde, atuando de forma preventiva em programas como o Saúde da Família. A orientação do MEC para os novos cursos de medicina é que eles tenham um foco especial na formação básica, na atenção básica à saúde, deixando as especializações, claro, para residência, para a pós-graduação. O importante é formar um médico que tenha uma visão mais integrada, que conhece desde o início o Sistema Único de Saúde, sua dinâmica, seus problemas, que tenha uma visão mais ampla da questão da saúde, da doença, da prevenção, dos cuidados. E posteriormente, os que desejam continuam desenvolvendo a carreira, eventualmente com especialização. Mas o foco na atenção básica, na graduação, significa uma maior oferta de profissionais capacitados exatamente para atender essa amplíssima demanda que temos hoje no Brasil, todo o país, não apenas nas cidades, no interior, mas também nas regiões metropolitanas, de profissionais para atenção básica. O reitor da UNILA, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, falou também a respeito dos prazos para a implantação do curso de medicina aqui na Terra das Cataratas. A nossa expectativa, e nós estamos, por enquanto, estamos cumprindo todos os prazos implícitos, é que o nosso curso comece em agosto desse ano. Certo? Para isso, o próximo passo será a convocação de concurso para docentes. Para os primeiros professores do curso de medicina. E, posteriormente, o processo seletivo para os alunos. O convênio de ontem foi assinado entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a UNILA, e o prefeito de Foz, Reni Pereira, considerou, nas declarações feitas à imprensa, que a cidade está preparada para o curso de medicina, que deve ser apenas o primeiro curso superior na área de saúde a chegar com esta universidade. Foz do Iguaçu não só está preparada, como estava esperando há muito tempo. Eu, inclusive, acabei de presentear o reitor com a história de Foz do Iguaçu, do primeiro século, e com certeza agora nós temos uma nova história, a história contemporânea, e esse curso de medicina, os demais cursos da área de saúde, realmente vão ajudar a transformar a realidade, não apenas na área de saúde, mas na própria cidade de Foz do Iguaçu, porque os cursos que serão oferecidos, eles vão dar uma nova visibilidade para Foz do Iguaçu, tanto dos profissionais que virão para cá estudar, quanto daqueles que virão para cá ensinar. E nós estamos, aquilo que falta ainda preparar, já estamos aprontando toda a rede de saúde, são quase 30 postos de saúde, a UPA, o pronto atendimento e o hospital, que serão disponibilizados à UNILA, que vai usar toda essa estrutura já em agosto com os seus profissionais. Sendo que a partir da semana que vem já teremos a integração de alguns profissionais da UNILA que estarão trabalhando na Secretaria de Saúde, principalmente nessa questão dos postos de saúde. O prefeito destacou também o foco do curso na saúde básica, visando as ações de prevenção. É um curso que está sendo estruturado visando garantir a saúde e não a doença. Hoje nós temos na medicina tradicional muitas especialidades que são buscadas com o objetivo de tratar já só as doenças. E o curso de medicina aqui também terá essa questão da medicina tradicional, mas o foco principal é garantir a saúde, que é algo que antigamente existia, a medicina sanitária, que é evitar a doença e que devido aí até o sistema que a gente vive atualmente, o sistema capitalismo, muitas vezes foi abandonado e hoje nós, inclusive, estamos vendo resultados aqui em Foz do Iguaçu desse programa Mais Médicos, em que os médicos sanitaristas que estão atendendo na rede básica estão trazendo um impacto tanto para a população, quanto também a médio e longo prazo causarão de evitar que as pessoas fiquem doentes. Então esse foco é muito importante, porque é um foco que realmente o Ministério da Saúde está apostando já através do Mais Médico, e o próprio curso de medicina de Foz do Iguaçu foi concebido dentro desse programa Mais Médico, que é visar formar médicos voltados à saúde e não para o tratamento da doença. O secretário municipal de saúde de Foz do Iguaçu, Charles Bortolo, destacou que a assinatura deste termo de cooperação nesta sexta-feira representa a conclusão de um processo que começou há 6 meses. Já na época, quando fui nomeado pelo prefeito como representante da prefeitura para o curso de medicina, nós já começamos naquela época um acordo entre as duas partes para que pudesse a UNILA, durante os seus cursos de medicina e outros cursos da área de saúde, pudesse utilizar nossas unidades de saúde, seja ela de urgência e emergência ou unidades básicas. Esse contrato vem finalizar todo esse ato em que a gente faz esse convênio entre as duas instituições, em que ela vai se beneficiar e nós também vamos beneficiar os alunos que porventura venham a frequentar os cursos. Para a implantação do curso de medicina em Foz do Iguaçu, foi criado um grupo de trabalho entre Prefeitura, Fundação Municipal de Saúde e UNILA, o chamado Grupo de Trabalho do Hospital Universitário, que prevê então a realização de estudos para que esta rede pública de saúde de Foz do Iguaçu seja disponibilizada para os futuros acadêmicos e professores da UNILA neste curso de medicina. O grupo de trabalho é coordenado pelo médico-psiquiatra José Elias Aiex Neto, que destacou que a criação do grupo foi há 2 semanas, mas já foram registrados avanços neste trâmite, como o caso da assinatura do termo de cooperação celebrado ontem no Hotel Foz do Iguaçu. As próximas etapas deste processo foram destacadas pelo médico Dr. Aiex em entrevista à reportagem CBN. A partir de agora, vão começar a discussão dos convênios. Por exemplo, a UNILA tem interesse em usar uma unidade de saúde para campo de estágio dos seus alunos. Nós vamos sentar, analisar a proposta da UNILA, vamos construir aí um outro instrumento jurídico, né, com as obrigações recíprocas, e vamos submeter ao Conselho Municipal de Saúde, ao prefeito, logicamente, e aí vamos celebrando esses convênios à medida que houver interesse das partes. Quando a UNILA tiver interesse no hospital universitário, aí nós vamos fazer essa discussão em torno do hospital universitário. Mas eu já conversei com professores do curso de saúde coletiva da UNILA, ontem ainda, a coordenadora do curso, a professora Érica, e ela manifestou que eles têm muito interesse em usar as unidades de saúde. Então, seguramente que na próxima semana a gente já vai começar a discutir essa primeira experiência de parceria entre a Prefeitura e a UNILA. A cobertura completa a respeito deste termo de cooperação técnica, assinatura do termo para que o futuro curso de medicina possa utilizar as instalações da rede pública de saúde aqui em Foz do Iguaçu por parte de seus alunos e professores, serão disponíveis daqui a pouquinho aqui no nosso site CBN Foz.